Estamos aqui hoje, né, assim, muito feliz, muito... Uma pessoa que está contribuindo muito na nossa formação de comunicadores popular, né, da ASA Mina. E acho que depois desse encontro na ASA Brasil, que é o João Roberto Ripper, ele é do Rio de Janeiro, da Agência Escola Populares, né, que a agência está localizada no maior conjunto de favelas, que é a Favela da Maré, no Rio, que está vinculada à organização do Observatório de Favelas. Então, a gente gostaria de chamar o Ripper, né, que está aqui com a gente, para fazer um pouco dessa fala, né, da comunicação, do direito à comunicação, que a gente tem como tema do Econasa, né, um dos temas do Econasa, uma das nossas pétalas, um dos nossos lemas que a gente está buscando é esse direito à comunicação. Então, a gente convidou o Ripper para fazer essa contribuição, né, no espaço aqui da rádio para a gente. Como que é essa questão do direito, a comunicação, ele que está há tantos anos, né, nessa discussão de direito à comunicação. Boa tarde, Ripper, a gente está muito feliz com a sua presença aqui na rádio. Boa tarde, é um prazer participar do 8º Econasa. A discussão da comunicação, eu acho que ela é uma discussão central hoje em todas as lutas populares, porque a comunicação é um direito humano fundamental. Né? Normalmente, as comunidades menos favorecidas financeiramente são literalmente pintadas com uma máscara, que é a máscara da informação única, da história única. Né? A história do jornalismo no mundo é uma história que faz o jornalismo ser muito mais mantenedor dos status quo do que transformador das realidades. E uma das formas de manter esse status quo é através do estereótipo. Né? O estereótipo ele se faz através de se bater sempre numa tecla de uma mesma informação. Então, se você quer condenar alguém, dá sempre e todos os dias uma informação sobre as possíveis falhas dessa pessoa, e certamente ela vai ser uma pessoa condenada, ou ela vai ser uma pessoa marcada. Né? E a gente começou uma experiência muito rica no Observatório de Favelas, que é uma organização que trabalha com favelas e que fica no conjunto de favelas da Maré, que é o maior conjunto de favelas do Rio. A gente começou um trabalho de uma escola de formação de fotógrafos populares. Né? Essa escola, além da escola, tem uma agência. Quando as pessoas se formam, elas têm um ano inteiro de aulas, 4 horas de aula por dia de fotografia. Aprendem as técnicas e a linguagem e a história de fotografia, mas também o que é fotografar o outro. Né? Então tem aulas junto com fotografia de psicologia aplicada, entre o que é, quem é o outro, né? Nós que somos sempre o outro de algum outro, e como trabalhar essas pessoas. E esse projeto hoje cresceu e lá existe também uma escola de comunicação crítica e ano que vem começa a primeira experiência de uma universidade dentro da favela, né? Seria uma universidade já de publicidade social. E em cima de que esse efeito? Quando você tem uma história única, qual é a história única das favelas? A história que chega é como se passa sempre a favela pela ausência de quase tudo e pela presença da violência. Como se fossem os moradores da favela os agentes da violência. Né? Eles que são a maior vítima do processo de violência. Mas a favela tem uma riqueza enorme. Para se ter ideia, você só tem, em média, né, 0,5% da população favelada à margem da legalidade. Né? Mas você tem talvez mais de 99% das informações só batendo na tecla da violência. Como é que esse estereótipo é feito? Na verdade, quando os poderes, sejam eles os poderes políticos, né, federais, estaduais, municipais, seja o poder econômico, poder industrial, poder do latifúndio, costurados pelo poder da mídia, né, eles não editam. Né, em jornalismo editar é não escolher, eles não escolhem, eles não deixam passar como informação as belezas, tanto as belezas físicas como as belezas dos fazeres das dos moradores de favela. A mesma coisa ocorre com os moradores que são trabalhadores rurais, que são quilombolas, que são índios, né? Com os moradores que são os moradores que lutam por habitação. Então, de um modo geral, a notícia das imensas populações menos favorecidas financeiramente, seus fazeres não aparecem, né?